Jogabilidade! Sejam muito bem-vindos a esse podcast que não tem uma introdução fixa ainda e talvez nunca terá. Esse é o Esquisitos. É porque ele é muito esquisito, Rafa. É verdade, é muito. Que é um podcast de jogabilidade no qual, cada mês, um dos integrantes vem aqui e faz uma brincadeirinha, um quiz, um joguito com seus colegas e ou possíveis convidados. Meu nome é Rafael Kina e eu estou aqui hoje com... André, pronto pro joguinho, meu capetinho. Sushi, pronto pra só perder agora. Tengu, você não perde por esperar, Sushi. Quem vai perder aqui sou eu. Uau. Pois eu vou ganhar e vou humilhar todos vocês com meus conhecimentos gamers. Como sempre. Pera, agora o placar tá quanto? Eu com três. O André ganhou duas. Você três e eu tenho uma. Eu não ganhei nenhuma. Ok. Eu ganhei pontos assim. De participação. Mas olha só. O André falou. Ah, meus conhecimentos gamers. Não, não, não. Ah! Hoje o tema não é videogames. Inclusive, muito obrigado a você que apoia o Jogabilidade, tanto pelos nossos temas videogamísticos, quanto os não videogamísticos. Muito obrigado. Inclusive, se você tá ouvindo essa daqui, é porque você nos apoia, continua nos apoiando. Se você tá ouvindo isso daqui e não nos apoia, ah, meu Deus, que horror. Por favor, considere nos apoiar. É uma coisa bem esquisita. É verdade. Mas olha só, como é que é? Na última vez eu fiz um quiz musical, né? Uhum. Que eu gosto muito, acho muito divertido. Certo. Dessa vez, eu também quero fazer um quiz musical. Na verdade, eu tenho uma trilogia de quiz musicais aí. Entendi. Né, já pensados, esse então vai ser o segundo. O negócio é, música, né? Qual a minha relação com música? Curiosamente, eu acho que as pessoas aqui da mesa não sabem, os ouvintes não sabem. Os ouvintes estão na mesa? Exato. A minha mãe é muito roqueira. Ah. Muito roqueira. A minha mãe usava jaqueta de couro em encontros de motoclube. Uau. Entendeu? Balançava a cabeça, sabe? Rock and roll. Headband. Me levava no fofinho rock bar. Seja logo por isso. Um salve pro fofinho rock bar. Exato. É um bar de rock clássico aqui em São Paulo. É o fofinho. Então, eu cresci ouvindo muito rock, né? A minha irmã era muito roqueira quando ela era adolescente, era grunge, tudo mais, bem anos 90, assim. E eu gosto bastante de rock. E aí eu pensei, pô, se eu fizer um quiz musical sobre rock and roll, yes! Né? Já que todo mundo aqui na mesa gosta um pouquinho, pelo menos, de rock. Alguns, não é verdade? Mais que outros. É. Ouvi dizer. Eu, então, selecionei aqui várias músicas de rock e vocês vão ter que adivinhar pra mim a banda e o nome da música. Os dois? Exato. Se acertar só a banda ou só a música, não dá ponto. Cada um é um ponto. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Por quê? Vai funcionar mais ou menos igual da outra vez, que é, tá dividido em etapas. Nós temos seis etapas. A cada duas etapas, aumenta a pontuação daquela etapa. Ai, que medo. A primeira e a segunda etapa, cada acerto vale um ponto. Na terceira etapa e na quarta etapa, cada acerto valem dois pontos. E na quinta etapa e na sexta etapa, cada acerto valem três pontos. Ok. Então, é simples. Eu vou tocar alguns segundos das músicas, algumas mais, outras menos. E vocês vão me dizer a banda e o nome da música. Cada acerto nessa primeira etapa, então, vale um ponto. Simultâneo, né? Todo mundo escreve e isso, revela. Todo mundo junto. Vai escrever na lousinha e vai revelar depois. Esse daí eu nosso público 50 a mais gostou, hein? Exato. Vai poder participar bem. Ó, seguinte, cada etapa tem um tema, né? No final de cada etapa, quem acertar o tema ganha mais um ponto referente ao quanto vale um acerto naquela etapa. Ok, bem próximo do que foi isso. O outro mesmo. Só que eu acho que nesse o tema não ajuda muito. Tipo, sei lá, o tema é J-Rock. Ah, tá bom, é J-Rock. E aí, eu não conheço esse J-Rock, sabe? Não adianta muito. No videogame ajuda bem mais. Acertar o tema é só um pontinho, bônus. Um pontinho bônus, né? E a partir da segunda etapa tem uma mecânica de rubber banding, olha só. Casco azul! Que é o seguinte, a pessoa que estiver em último lugar, ou as pessoas que estiverem em último lugar empatadas, elas podem, se acertarem, tanto a banda quanto a música, podem pedir a pergunta secreta daquilo. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre aquela música que eu tenho anotado aqui. Só pra aquela pessoa? É, só pra aquelas pessoas, ou pra aquela pessoa que estiver em último. Se ela acertar, ela ganha a mesma quantidade de pontos daquela etapa, tipo, ganha um acerto, né? Uhum. Se o acerto vale um ponto, é um ponto, dois pontos, etc. Se ela errar, ela ganha um ponto de medo. É tag errar? No final do jogo, quem tiver mais pontos de medo, alguma coisa vai acontecer. E tem como ganhar pontos de medo de alguma outra forma? Ou só não, assim? Okay. Só assim. Então, pode começar, galera? Pode. Por favor, querido professor. Então, eu vou colocar aqui a nossa primeira música. Atenção. Como é que é o nome desse cara? Ah. Toca bastante a música, né? Podia tocar um pouco menos aí pra dar menos chance pra quem não conhece. Eu esqueci o nome do desgraçado. Peraí. Eu quase esqueci. O nome da música é fácil, porque né, o Rafa escolheu um trecho fácil. Mas eu esqueci o nome do carinha. Meu Deus, que ódio. Mas é aí que as pessoas se diferenciam nos pontos, entendeu? Mas não pode dar tempo demais pro sushi, porque eventualmente ele lembra. Se der 10 minutos pro sushi, ele sempre consegue. Se der 3 dias, uma hora vem. Mas ó, eu comecei bem facinho, uhum, tá? Inclusive até as perguntas secretas tem várias bem fáceis e algumas dificinhas. E eu acho que as temáticas estão todas muito fáceis. Eu acho que vocês vão pegar tudo muito legal aqui. Uhum. Porque todo mundo aqui é muito rock and roll. Uhum. Uou. Eu sou muito rock and roll. Posso perguntar então já? É... Não vou lembrar o nome do cara. Então vamos lá, pode perguntar. 3, 2, 1, qual a resposta, galera? Elton John, Rocketman. Elton John. Rocketman, gay... De óculos. Gay de óculos. Gay de óculos. Eu acho que só o Sushi pontuou, então. Porque era gay de óculos. Sushi ganha 2 pontos, Tengu 2 pontos. Não, minto. Tengu ganha 2 pontos, André 2 pontos e o Sushi 1 ponto. Pô, Elton John. Isso é o filme dele esses tempos, sei lá, 2 anos atrás, pô. É verdade. Outra facinha aí pra vocês. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That were no Capitão Inicial. Pior que eu não conheço quem canta. Gostei agora. Gostei de ter pausado antes dessa parte aí. Eu só conheço a versão do Capitão Inicial, eu não conheço a original. Que é a melhor versão, né? Capitão Inicial. Sempre. Clara. Não é do Capitão Inicial, inclusive. É nenhum de nós. Nenhum de nós. Uau! Mas tem o pessoal envolvido ali, não tem? Ah, não sei. Ah, eu não sei. É que na minha cabeça é Capitão Inicial. Acho que não. Que Capitão Inicial acho que é de Brasília, nenhum de nós é do Rio Grande do Sul, eu acho. Ah, ok. Então desculpa aí, os rio-grandenses aí, sei lá como é que eu chama. Achei que o Sushi já tá detonando agora, que o Sushi é rock and roll. Não, é que você não tá pegando rock de verdade, entendeu? É. Caralho! Falou que não é rock de verdade. Eu pensei nisso, eu pensei, pô, alguém vai falar, isso daqui não é rock. Tudo que eu peguei é rock. Ah, não. Tá? É, só que alguma coisa tipo, isso daqui é folk rock. Isso daqui é pop rock, entendeu? Mas tem várias gêneros diferentes, porque é o rock do seu pai. Exato. Acho que eu nunca soube, eu já ouvi essa música, né? Mas eu nunca soube, eu acho que o artista e o nome original dela. Pois bem, quem é, gente, o artista e o nome original aí? David Bowie. Nossa, Star do Man. David Bowie? Exato, Starman do David Bowie. Então, ó. Nossa, nessa hora as pessoas estão tipo, caralho, Sushi não conhece o David Bowie. Assim, eu nunca parei pra ouvir um álbum inteiro do David Bowie. Eu só ouvi músicas avulsas mesmo. Mas essa é muito boa, inclusive. Tem umas coisas acho legal. Que essa é a minha favorita dele. Ui, Rocketman, uma das mais famosas ainda por cima. Rocketman. Starman. Será que esse é o tema? É. Olha só, então tem Gu 4 pontos, André 4, Sushi com 1 pontinho. Vamos para a próxima música. Não sei se eu sei o nome da música e quem toca. Continua cantando lá na sua cabeça que você lembra o nome da música. Não, o nome da música eu lembrei, mas eu não sei se eu sei quem canta. Tem umas dessas músicas antigas que às vezes é One Hit Wonder, esse tipo de coisa. E aí você nunca lembra quem canta, é difícil mesmo. Só o André que sabe essas coisas. Talvez eu não saiba quem cante, eu fiz um chute aqui. Eu sei, eu tenho certeza. Eita! Já escreveu, Sushi? Acho que sim. Então posso perguntar? Pode perguntar. Quem é então, galera? É a banda Europe. Ai, Final Countdown. Eu escrevi Eye of the Tiger por algum motivo, mas Europe faz sentido. Ok, então o Tengu ganha 2 pontos, o André 2 pontos. Que fique claro que eu não ouvi essas músicas, tá? As pessoas estão, o Sushi não tá certo. Não, eu não ouvia, gente. Sushi só ouvia rock metal, né, Sushi? Basicamente. Vamos então pra próxima música, agora um pouquinho mais difícil. Agora eu resolvi dificultar um pouco. Ih, rapaz, aí fodeu. Pera, são quantas músicas por tema? 5. Ok. Ok. Aê. Walking on the moon. O nome da banda é fácil, né? Porque é fácil distinguir a voz desse cara. Mas eu não conheço a música, então eu chutei que, né? Eu não sei o nome da música. Tá. Talvez eu saiba o artista. Eu também não sei o nome da música, mas eu fiz um chute. É. Você fez um chute, Tengu? Eu fiz um chute de artista, não da música. Okay. Tenta fazer um chute da música. Quem sabe? Tá bom. É. O artista, pra mim, é muito característico o estilinho, né? Então é fácil lembrar. Mas o que você tem a perder, Tengu, são as suas correntes. É. E a outra banda que eu não ouvia. Tá bom, chutei. Olha, então, quais foram os chutes de vocês? The Police, Walking on the Moon. Ah, é The Police, Walking on the Moon. Eu coloquei Man at Work, Walking on the Moon. É The Police. É The Police, Walking on the Moon. Yes. Yay, 2 pontos. Pelo menos 1 pontinho. Sushi ganhou 2 pontos, Tengu 1 ponto. E André agora em primeiro lugar, disparou na frente de Tengu com 1 ponto a mais. Com eu escrevi 8 pontos. Primeiro Sting. Não é Sting. É The Police. Eu vi o Sting na minha mente, assim, mas eu não lembrei o nome da banda. É. Esse gingadinho, a voz pra mim é muito característico. É muito. Mas, ó, o backstage aqui, pra quem só tá ouvindo, né, o podcast, afinal de contas, é só o áudio, o André, ele tá escrevendo todos, ele não tá apagando as antigas. Tema, né? Pra lembrar o tema. Porque ele sofreu com isso no episódio anterior. Devia ter feito isso, eu tô apagando tudo. Mas, olha, então, a música mais difícil que eu peguei desse tema e a última música desse tema, antes de vocês chutarem aí qual foi. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. O Rafa, ele foi bonzinho na primeira etapa. Só pra deixar as pessoas bravas comigo, é outra banda que eu não ouvia. Eu conheço a banda porque, né, todo mundo da nossa faixa de idade vai reconhecer a banda. Será? E eu só sei o nome da música por causa do filme. Ah, olha só. Que eu nunca assisti. Curiosamente, por enquanto, eu só botei artistas e músicas que eu gosto. Chega um momento da lista aqui, pra encaixar na temática, eu botei umas músicas e artistas que eu não gosto. Inclusive, gente, já um disclaimer aqui, rock and roll, né? Eu vou botar isso e vai falar, nossa, mas esse cara hoje é um nazista, velho. Desculpa. É difícil, né? É muito difícil. Só não coloca Pantera. Exato. Não botei Pantera. Ok, tá? Obrigado. Mas eu botei um cara que eu acho que é tão ruim quanto Pantera. Você botar para Pantera, você diria? Não coloca Marilyn Manson. Não coloquei. Rapaz. Mas, então, qual foi essa música que tocou agora? Foi Beatles Across the Universe. Mas você sabia o nome da música ou foi só porque cantou? Foi só porque cantou. No meu caso. Foi só porque cantou. Foi por causa do filme. Porque tem, pra quem não sabe, tem um filme musical inspirado em Beatles que só toca as músicas do Beatles e o nome do filme é Across the Universe. Eu acho que não tem essa música no Beatles Rock Band. Olha aí, é por isso que o André não sabe. E eu queria falar, eu nunca vi esse filme, mas eu conheci muita gente que ama esse filme. Tipo, na época da faculdade, quando eu morei em República, ficavam tocando a versão desse filme, das músicas. A Thalissa ama esse filme. A Thalissa veio apareceu na porta do quarto. Então eu acabo conhecendo algumas coisas do filme por causa de despertar dela. Mas olha só, a gente tem agora, no final da primeira etapa, em primeiro lugar, o André com 10 pontos, yes. Tengu com 9 e Sushi com 5. Qual foi, galera, o tema dessa etapa? Valendo aí 1 pontinho. Vou simplificar. Eu ia escrever mais coisas, mas eu vou simplificar. Dá uma colher de chá aí, caso a gente bata na trave. Por favor. Tengu, qual foi o tema? Viagem espacial. André. Espaço. Sushi. Espaço. Espaço, viagem espacial, exatamente. Todo mundo ganhou 1 ponto. Olha aí. Pior que eu colocar espaço barra viagem espacial. Eu botei rocks sobre o espaço sideral. É, porque tem, tipo, teve uma música, agora já esqueci qual que era Final Countdown, do Europe. Não é de espaço, mas é de lançar o espaço. Exato. Eles estão num foguete. De fugir do planeta que tá acabando. Indo pra Vênus. Minha pequena Eva. Exato. Nosso amor na última astronave. Mas olha só, agora que a gente tá entrando na etapa 2, quem tiver em último lugar pode pedir a pergunta secreta, caso acerte a banda e a música. Achei injusto isso aí, hein? Não. E isso só vale pra quem tá em último? Só pra quem tá em último. Ok. Então, se, por exemplo, se o Sushi fizer isso algumas vezes e... Né, quem tá em último pode continuar. Então vamos lá, vamos pra próxima música. Some shimmering light. Eu acho que é o sinal da banda, vamos lá. Eu não sei se esse é o nome da banda. Então, é aí que fica a parte difícil. Às vezes a música todo mundo conhece, mas a banda, complicado. De novo, uma banda que eu não ouço, mas que nem o Rafa falou, eu acho que essa banda é meio hit wonder, assim. Essa música fez muito sucesso, mas... Uns dois ou três hits, assim. É, e curioso, porque essa música é atemporal, assim, não, né? E é ótima, essa música é muito boa. Exato. Mas qual é a música, galera? Hotel California. Dos The Eagles. Caralho. Ah, eu ia falar, todo mundo acertou, mas você botou Boston. Tem uma banda chamada Boston, por algum motivo achei que seria ela. Mas Sushi, um ponto. André, dois pontos. Tengu, dois pontos. Não posso pedir o negócio. Não pode pedir. Mas assim, caso você pudesse, a pergunta era de que ano é essa música? Uau! É, ia ser um baita chute, mas ok. 1976? Acertou! Caralho. Viu? É por isso que só o último pode pedir. Não faz nem sentido como é que você... O que te informa o ano dessa música, André? Rock band. Exato, André é muito rock band, tu. Ó, próxima música, então. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Essa daí eu sinto na alma. É, grande canção, né? Grande canção. Grande, é. Eu super sei qual é. Eu sei sim, pode acreditar. Ai, ai. Pode pensar mais um pouquinho, Tengu. Ah, não vai, não adianta. É? Nem a música? Não. A versão ao vivo dessa música é de um dos shows que eu mais assisti na minha vida. Eu adorava esse show na época. Você quer dizer um show de 2005 que marcou uma era para a banda? Não só marcou, como encerrou. É verdade, Sushi. Você sabia, André, que aparentemente entregaram a carta de demissão dela no camarim desse show após ele? Você sabia, Sushi, que aparentemente ela estava passando mal com muita febre durante esse show e mesmo assim fez uma performance histórica lendária? Pois é. Mas olha só, o Sushi tá em último lugar. Se ele acertar, ele pode pedir a pergunta secreta. Pô, se eu errasse essa, o Sushi adolescente ia vir me trocidar. Tá bom. Foi qualquer coisa aqui. Uhum. Então vai. Tengu, o que, que você botou? Que bullying isso? Isso é bullying. Eu coloquei Evanescence e Phantom of the Opera. Oh. Olha, muito perto, muito perto. Muito perto. Tengu ganhou um ponto. Não é Evanescence, porque é o que, André? Nightwish, Phantom of the Opera. É. Você também botou. Eu sabia que não era Evanescence. Phantom of the Opera, Nightwish. Okay. Eu sabia que não era. E Sushi, dois pontos. Sushi, você vai querer a pergunta secreta? Sim, papai, me dê papai. De que país é a banda Nightwish? Finlândia. Sushi ganhou mais um ponto. Uou. Ainda atrás do Tengu por três pontos. Você vai chegar lá, fica tranquilo. Fica tranquilo. Não sei, olha só, a próxima música é bem legal também. Essa banda. Fora o hit mais famoso dela. Uau! Eu ouvi muito pouco dessa banda fora os hits mais famosos dela. Essa música é um hit famoso que eu reconheço a batida, mas eu não sei o nome dessa música. Eu não sei, eu chutei alguns nomes de música que eu conheço dessa banda. eu chutei um nome aqui, só pra tentar. É, você chutou bem, Tengu? Não, chutei mal. Eu acho que você chutou bem. Não. Eu acho que um ponto você faz. Eu acho que um ponto você faz, Tengu. É, será? É, vamos ver. Galera, Sushi, o que você colocou? Eu coloquei Evanescence e eu chutei Hold Me Down, porque ela fala isso durante a música. E você, André? Eu chutei Evanescence e coloquei Nobody's Fool, porque eu sei que esse é o nome de uma música do Evanescence. E você, Tengu? Evanescence, olha só, um ponto. De fato, mas todo mundo só fez um ponto. É. Qual que é o nome música? Da música é Haunted. Ah, não conheço. Ok. Vamos. Talvez o nome da música do Evanescence seja Anybody's Fool e o Nobody's Fool seja da Avril Lavigne. Fica aí a questão. Tá bom. Olha só, agora nós vamos pra quarta música da etapa 2. Estamos progredindo. Eu não sei se eu acertei o nome da música. Não sei se eu acertei o nome da música, mas eu tô indo. Você chega perto, eu acho, mas é. Caralho, André, você não conhece essa música? Eu não sei que música é essa. Não tem no Rock Band, né? Será que não tem no Rock Band? Será que não tem? Algum Guitar Hero deve ter. Essa música é mó icônica. Não, essa música é muito famosa, eu não sei o nome dela. É. A banda deve acertar, né? É, olha só, então. André, o que que você colocou? Eu coloquei Rolling Stones. Só? Só. Okay, fez um ponto, André. Você sabe, Tego? Eu sei. Então eu posso tentar antes, você? Tenta. Rolling Stones, Deal with the Devil. Ai, na trave! É Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil. Olha, o Tengu está um ponto atrás do André só agora. Porra, não usei meu rubber band. Tristeza. Porque o André está com 17, o Tengu com 16 e o Sushi com 12. E agora, então, a última música dessa etapa. Vou chocar de novo as pessoas e dizer que eu não ouvi essa banda. Não é possível. Nossa, eu ia achar que você é tão cara de sushi adolescente. É, mas não sei. Nunca parei. Assim, obviamente eu conheço as mais famosas, mas eu nunca peguei só um álbum pra ouvir. É, eu só conheço as mais famosas. É, essa eu não faço a menor ideia. Pô. É. Mas eu tenho um chute informado aqui do nome da música. Vamos ver. Qual que é o seu chute informado, Sushi? A banda Black Sabbath com a música Black Sabbath. Você, André? Black Sabbath, não chutei o nome da música. Porra, eu ia chutar Black Sabbath, mas não chutei nada. Você não chutou nada? Nada. Pô, então o André fez um ponto, o Sushi fez dois pontos e pode pedir a pergunta secreta. Manda pra nós. Sushi. Você sabe qual o nome do filme de terror que virou inspiração pro nome da banda? Putz, pior que eu não sei. O foda é que a banda é do meio dos anos 70. Essa música é de 69. Nossa, é final de 60, ok. Putz, eu não vou saber, Rafa. Eu não vou saber. Eu vou só colocar aí... qual que é o nome daquele filme lá mesmo? Esqueci o nome do filme que eu tô pensando aqui. Mas é aquele do... da faca. Psicose. Sushi. O nome dessa banda é Black Sabbath. Certo. Com a música Black Sabbath. Black Sabbath. Inspirada no filme Black Sabbath. Porra, vai tomar no cu. O nome do filme é I Trevoli della Paura, As Três Máscaras do Terror, mas foi traduzido para os Estados Unidos e Inglaterra como Black Sabbath. Ok, faz sentido. Eu podia ter sido mais seguro, né? E só falar Black Sabbath. Sushi ganhou um ponto de medo, então. É. E o nome do álbum, no primeiro deles, era só Black Sabbath. Exatamente. Também. Então, né? Com a criatividade também, né? É, mas galera, qual que foi a temática dessa etapa? Eu tenho um chute. Pô, você devia ter chutado Black Sabbath. Eu devia. Eu falei, não, mas será que essa voz do Ozzy? Pô, mas parece, mas não parece ao mesmo tempo. Mas você não tinha nada a perder. Ozzy jovenzinho. Você tá muito colado com o André. É verdade. Eu escrevi três palavras. Talvez uma delas seja... Cuscuz, abóbora e milho. Vai. Ok. Tengu, qual o seu chute? Ocultismo. Ah. André. Eu coloquei encostos, possessão, sobrenatural. Eu coloquei assombração / aparições. Eu acho que os três estão corretos. Eu escrevi rocks sobre o sobrenatural. Okay. Então, assim, todos eles é ocultismo, alguma coisa de fantasma, alguma coisa assim. Então, todo mundo ganha um ponto. eu tô envergonhando todas as pessoas aqui. Todos os roqueiros. Agora, galera, eu acho que vai ser uma categoria que vai ser bem difícil pra vocês, que eu acho que vocês não curtem essas músicas. Eu odeio. Mas foi a categoria que me inspirou a fazer esse quiz. Porque essa primeira agora, por exemplo, é uma das músicas favoritas da minha mãe. É a etapa homenagem à mãe de Rafael Kina. Exato. Mas vamos lá, então. Acho que vai ser uns Bob Dylan, Janis Joplin, folk rock, assim, sabe? Aí fica mais fácil pra mim. Olha só. Essa etapa, inclusive, é a etapa 3. Então agora os acertos começam a valer 2 pontos, ok? Vamos lá. Não vou saber. É uma banda famosa. Quando você falar o nome, eu vou falar, porra. É, mas eu não tô conseguindo pensar. Eu escrevi uma coisa, apaguei, e eu tenho certeza que vai ser a primeira coisa que eu escrevi. Fez algum chute, Tengu? Não, não fiz. Tô despreparado. Chuta Black Sabbath. Evanescence. É porque a vocalista dessa banda é muito famosa. Posso perguntar? Pode. Então, André, o que você chutou? Eu chutei Joan Jett and the Black Heart. E você, Sushi? Nada. Tengu também nada? Também nada. Galera, não, porque olha só. Essa música é de uma cantora chamada Suzy 4. E a música é Can The Can, das primeiras cantoras de rock and roll. Ela tem hoje em dia 75 anos. A pergunta, inclusive, era: qual o seu mais recente álbum? Qual ano ela lançou seu mais recente álbum? 2024. 2023, exatamente. Não. Com 73 anos de idade. Suzy 4? Suzy 4. Nossa, eu não conhecia, tava pensando em outra banda. Mas, ó, eu acho que as outras são mais fáceis. Ok, vamos ver. Vamos então pra próxima música. Oh, Lord! Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Essas daí eu vou saber porque meu pai e minha mãe ouviam. Igual o Rafa. A minha mãe ouvia muito essa música, ela gostava bastante. Minha irmã também. Eu acho que o nome da música é isso que eu coloquei, acho. Eu chutei artista. Vamos lá, então. Tengu, qual que é artista? Eu chutei Janis Joplin. E você, André? Janis Joplin, ou Lodge, Want to Buy, minha Mercedes-Benz. Sushi? Janis Joplin, Mercedes-Benz. Ok, um ponto pro André e um pro Tengu, e 2 pontos pro Sushi. Ah, mas eu escrevi o nome da música, tava aqui em algum lugar. E olha só, Sushi, você pode pedir a pergunta secreta. Por favor. Quantos anos tinha Janis Joplin quando, infelizmente, faleceu? 15, assim? É, 34. Não era 34? Errou, Sushi. Porra, era 33? 27. 27. Ah, ela... Eu lembrava que era o número famoso, mas por algum motivo na minha cabeça o número famoso era 34 e não 27. É dos 3J. Do clube dos 27. Exato. Inclusive, galera, eu esqueci que vale 2 pontos esse daqui. Tá vendo, gente? É por isso que eu tô em último. Pô, se ia sair, foi de graça, né? Eu esqueci o número, gente. Eu lembro, eu sei, não é da história, né? O fato. Mas eu esqueci. Sushi, então, esqueci. Tá com 2 pontinhos de medo. Mas olha só, como o Sushi acertou 2 e cada uma valia 2 pontos, Sushi e Tengu empataram. Olha aí! Matemática, porra! Exato. Sushi, então, está com 19 pontos, Tengu com 19 e André com 21. Ai, que medo! Então, se na próxima pergunta eu e o Tengu ambos acertarmos as 2 etapas, os 2 podem tentar... Podem pedir. Podem pedir. Maneiro, maneiro. Olha, então, vamos lá para a terceira música dessa etapa. You must try to ignore that in me. Who needs a heart when a heart ufa, lembrei o nome, ufa. Porque eu não posso mais pensar que as pessoas ficam bravas comigo. As pessoas, ninguém. O André. Eu não sei se eu sei o nome dessa música. Eu chutei o nome. Eu sei o nome da música. Que nem o André. O Lorde Wants to Buy Me a Mercedes. Eu não fiz muito diferente, não. Nem eu. Vamos lá, então, André. O que, que você colocou? Tá tudo errado, tá, gente? Mas eu coloquei Whitney Houston e coloquei What's Love Got to Do With It. O André teve um acerto, então ganhou dois pontos. Você, Sushi? Porra, eu coloquei Tina Turner. Mas é Tina Turner. É Tina Turner. Ah, tá. É Tina Turner. O André, nossa, o André acertou o nome da música. Eu errei o nome da música. Qual que foi o nome da música? Second, What's Love Got to Do With It. Eu ia colocar e apaguei. What's Love? Não. Porra. Mas olha só, todo mundo ganhou dois pontos. Então. Caralho, o André escreveu uma frase e acertou. Eu coloquei a palavra e errei. Ai, ufa, pelo menos acertei Tina Turner. Exato. Mas agora, o André tá com 23, Tengu com 21, Sushi com 21. Oh, mas pelo menos você acertou Tina Turner, de fato. Note que eu escrevi Turner Tina com a seta apontando pra Léo contrário, porque eu lembrei do sobrenome primeiro. Agora, quarta música. Uma que eu acho a mais fácil de todas, na verdade. Eu não sei se eu lembro do nome. O André escreveu outro parágrafo. Escrevi um estrofe da música aqui. Eu não sei se eu sei o nome da banda. Eu acabei de perceber. Eu conheço algumas músicas dessa banda. Eu sei o nome da moça. Uh-huh. Eu não sei se eu lembro o nome da banda. Eu chutei um nome eu aqui. Eu não sei o nome da música, realmente. É. Eu conheço poucas músicas vai, da banda. Não sei, vamos lá. O que você botou então, Sushi? Cambrer do Zombie, né? É. Então, ok, fico mais tranquilo com isso. Eu coloquei The Garbage, It's My Life. Você ganhou um acerto, né? Ok. It's My Life é o nome da música? É o nome da música, calma aí, o que você botou, André? Eu coloquei No Doubt. Ah, No Doubt. O André acertou no os dois. No Doubt is My Life. Então, ó, o Sushi com um acerto. No Doubt. O André com dois acertos e o Tengu com dois acertos. Olha só. Qual que é The Garbage? Garbage é I'm only happy when it rains. É, música de Gran Turismo. Mas olha só, então o Sushi ficou com 23, o André com 27 e o Tengu com 25 pontos. Eu não posso chutar porque eu errei a banda. Não pode chutar, porque você errou a banda. E essa foi a penúltima dessa categoria, é isso? Essa foi a penúltima. Inclusive, a pergunta era, né? Qual o nome da vocalista do No Doubt? Gwen Stefani. Gwen Stefani. Vamos lá, então, pra última dessa categoria, que eu fui bonzinho. Deixei uma bem fácil. Final. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. André? Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Sushi? Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Todo mundo acertou! Olha só, todo mundo ganhou muitos pontinhos. E o Sushi pode pedir a pergunta? O Sushi pode pedir a pergunta secreta. Manda pra nós. Qual o nome do seu primeiro álbum, lançado em 1983? Porra, sei lá, velho. É Cyndi Lauper. Posso chutar? Pode. Black Sabbath, não. Não. Girls Just Wanna Have Fun? Eu ia chutar isso. É She's So Unusual. É porque às vezes é comum o artista lançar o primeiro álbum só o nome, né? Sim, exatamente. Título, exatamente. Né? Mas tu tem 3 pontos de medo agora. Ai, que medo. Valendo então 2 pontos, qual que é o tema dessa etapa? Essa é fácil. Quer dizer, supostamente. Todas morreram com 27 anos. Tan, tan, tan. Todo mundo foi? Foi. Foi, acho que foi. André. Vocalistas mulheres. Tengu. Feminismo. Sushi. Banda com mulheres. Exatamente. É vocalista. Eu botei vocalistas femininas, especificamente. Mas eu acho que vai. Todo mundo ganha 2 pontinhos. Reiterando os placares aqui, então. Sushi está com 29. O André está com 33. E o Tengu está com 31. O André e o Tengu estão coladinhos um com o outro. Coladinho com o Gugu. Eu também. Eu só preciso que os dois errem várias e eu acerte várias. Você não tá tão longe assim. Você não tá tão longe. Até porque você pode sempre pegar a pergunta secreta. Porra, do jeito que tá, não vou pegar em nada. Quero ver o que, que vai dar esse medo aí. Vamos pra etapa 4, então, né? Oi! Essa parte fácil. É verdade. Ai, caralho. Peraí, posso trocar o nome da música? Pode, né? Eu pode. Acho que eu escrevi a outra música deles. Que eles têm... Assim, desculpa, gente. Essa banda, as músicas são muito parecidas. Eu gosto. Fui até no show desses putos. Mas as músicas são muito parecidas. É, eu vou colocar a outra e vai ser a primeira. Claro. Exatamente. Continua cantando na sua cabeça. Ah, isso tá pedindo muito de mim. Eu não decoro letra de música. Ai, ai. André, qual que é, então? AC/DC, TNT. O que, que vocês colocaram? AC/DC, TNT. AC/DC. É, hoje colocaram Thunderstruck. Exatamente. Muito parecido. Exatamente. Mas olha só, então, ó, o Sushi ganha 4 pontos, o André ganha 4. Casar em Thunderstruck. É assim? E o Tengu ganha 2 pontos. Olha só, Sushi, apesar de você ter empatado com o Tengu, você pode pedir a pergunta secreta. Exato. Manda aí pra nós. Pera, pergunta... Mas aí o Tengu não pode pedir também, não? É que não, ele não acertou próxima, os dois. Né? Ah, e ele não acertou os dois também, pode né? Que... Tinha esquecido dessa regra. É. Sushi, de onde surgiu o nome da banda? É da voltagem corrente lá da máquina de costura da vó de um dos fundadores da banda. Eu vou aceitar. É da irmã de um dos fundadores da banda, mas é. É da máquina, eu lembro que é da máquina de costura. Era da máquina de costura, exatamente. Que é, né, corrente alternada, corrente direta. Exato. Então o Sushi ganha mais 2 pontos e cola no André. Porque o André tá com 36, o Sushi tá com 35 e o Tengu com 34. Você sabia disso, André? Não sabia. Olha aí, ó. Aí, ó. Assim, pelo menos uma coisa. Eu ia dizer corrente alternada, corrente direta, mas não sabia. Não, era da máquina de costura, blá, blá, blá. Vamos pra próxima, então. Não, era outra coisa, não, porra. Eu não ouvia essas coisas, não. Ah, ok, lembrei. Cheguei no refrão, obrigado. É, eu não... Então, eu parei antes do refrão. Todo mundo canta o nome da música no refrão, é foda. Eu não era dessas bandinhas, não. Então eu chutei uma aqui, sei lá. Ó, como o Tengu pode perder a pergunta secreta, eu vou perguntar pro Tengu. Tengu, o que, que você colocou? Nada. Pô, nem vai tentar chutar? Eu não faço. Se você puder chutar, o que, que você chutaria? Assim, você pode chutar. É. Se pudesse. Chuta agora. Dead Kennedys. Ok, ok. É um bom chute, é um bom chute. É. Mas o que, que você botou, André? Bad Religion, You. Nossa, é Bad Religion. O que, que você botou, Sushi? Eu botei, sei lá, Green Day pré-American Idiot, porque eles eram uma vibe um pouco diferente. É. Caralho, Bad... O André acertou e deu uma disparada, nossa, hein? Nossa, eu tô me sentindo muito idiota agora. Bad Religion, óbvio. Eu nunca ouvi Bad Religion. Eu conheço poucas músicas deles, assim, mas deveria reconhecer o vocal. Inclusive, a pergunta era se que o nome da banda foi escolhido por ser um nome controverso / provocativo. Qual quase foi o nome da banda? Good Religion, não sei, não faço ideia. Smegma. Uau. Ou Head Cheese. Ou Vaginal Discharge. Uh-huh. Qualquer um que vocês falassem, eu acertaria. Qual que era o nome da música? You. You. Por isso que eu falei, sempre canta o nome no refrão. Ó, próxima música, então. Stop the party rats. War for gold or the son of a drug lord. None of the above. He cut the cord. Lights down. Cooling the radio. não lembro o nome da música, que ódio. Rafa parou bem antes dele falar o nome no refrão. Eu não lembro o nome da música. Foto que eu nunca parei pra ouvir muito dessa banda. Deveria, mas eu não fiz isso. Eu acho que você ouviu bastante aí, viu? Será? Eu acho. O bastante? O bastante. O bastante? Bastante. Não, essa música eu já ouvi ela na minha vida, mas eu não lembro o nome. Ok, justo. Mas o que que você... Você vai colocar alguma coisa? Pera, eu Eu lembro do clipe dessa música na MTV. Uau. Você não vai botar nada então, Sushi? Não. Nem da banda? Não, a banda eu sei qual que é, pô. Então, qual que é a banda, Sushi? Rage Against the Machine. Ok, isso. Sushi ganha 2 pontinhos. André, o que, que você colocou? Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Guerrilla Radio. Ah, ok, realmente. Então, ó, André ganha 4 pontos e o Tengu ganha 4 pontos. Tengu, como você estava em último, você pode pedir a pergunta secreta. Eu quero a pergunta secreta. Me dê, papai. Você sabe, Tengu, em que ano que o vocalista original do Rage Against the Machine, o Zack de la Rocha, saiu da banda? 2007. Tengu, ele saiu no exato anos 2000. Bem cedinho, né? É, ele saiu bem cedo da... Eu lembro que ele teve uma treta por divergência política com a banda bem cedo. Eles lançaram, tipo, acho que 1-2 álbuns só. Foi bom, mas aí, Tengu, você ganhou 1 ponto de medo. Ai, que medo. E o Tengu e o Sushi estão empatados. O André tá com 44 pontos, o Tengu com 37 e o Sushi com 37. Mas eu tenho medo. Será que é bom ou ruim? Vamos para a quarta música dessa etapa. Assim, é a música mais famosa da banda. Eu sei o nome, não sei o nome da música. Só um minuto que deu um branco o nome da banda. Que isso? Ih, agora que o Sushi passa, hein, velho? É a primeira vez que o André não vai... É não, foda que o André pontou em todas as perguntas. Tô vendo a capa do álbum. Não, é porra. É. Mas, ó... Pô, você tá vendo a capa, você tá vendo o nome, poxa. Sim, o Sushi... Sem dica. Inclusive, se o Sushi e o Tengu acertarem, eles podem pedir ambos a pergunta secreta. A gente tá empatado, é verdade. É verdade. Eu tô com medo de ter confundido a banda. Peraí, só um segundo. Eu tô tentando pensar no nome aqui que eu poderia colocar. Tem muitas possibilidades pra essa música. Meu Deus. Tengu já colocou, já. Já, né? já. Ai, caralho, é uma dessas duas bandas. Qual será que é? Peraí. Vou deixar perguntar pro Tengu por último, então, porque eu tenho certeza que ele acertou. Eu acho que eu acertei. Vamos ver. A Tengu botou Evanescence. Evanescence. Ai, não sei, gente. Ok, vamos lá. Vai que... Vamos lá, então. André, você que tá com medo, o que você colocou? Ó, eu estava em dúvida. O nome da música é Anarchy in the UK. Ok. Ah, é verdade. O nome da banda é ou The Clash ou Sex Pistols. Não, mas aí tem que escolher uma, né? Eu coloquei The Clash. Puta, André. Okay. Obrigado, André. Eu tinha escrito Sex Pistols primeiro. Sex Pistols Anarchy in the UK. Coloquei Sex Pistols Anarchy. Olha só. Sushi vai ganhar 2 pontos. Já dei 2 pontos pro André. O Tengu vai ganhar 4 pontos. E o Tengu pode pedir a pergunta secreta. Eu quero pedir a pergunta secreta. Você sabe, Tengu, qual o nome artístico do vocalista do Sex Pistols? Sid Vicious. Não. Eu não? Sei. Quem? Johnny Rotten. Johnny Rotten. Ah, que ódio. Que ódio. Eu ia falar Sid Vicious também. É Johnny Rotten, que ódio. Tengu ganhou 1 ponto de medo. Sabe o que é foda, Tengu? Ah, não. Eu ia falar, pô, você ia passar o André se acertasse as manuelas. Mas ia quase chegar. O André... Ah, que mas, ódio. Mas assim, Tengu, você tá na frente do Sushi agora. E quem Sushi tá com medo sou eu. Exato. O Sushi tá com 39, o André com 46 e o Tengu com 41. Nossa, tá muito na frente. Pois é. Vamos então para a última dessa etapa. Essa daí que não vou falar muito, porque, né? Vou fazer 4 pontos antes. Todo mundo escreveu, né? Música. Eu escrevi. Então, Sushi, você que tá por último, me diga, qual é essa música? Ska, da banda Ska. Porra, acertou, cara. Que loucura. E do álbum Ska. É, Tengu. Goldfinger Superman. Goldfinger Superman. Exatamente. Nem fudendo com acertar qualquer uma dessas duas palavras. Então, com essa música que entrega tudo, qual foi o tema dessa etapa? Valendo aí 2 pontos. Easy. Será que é easy? Pra mim, não sei. Não sei. Eu fiz um chute. Essa, assim, eu posso estar quebrando a cara. E, assim, é bom construir uma boa quebrada de cara. Mas eu matei essa na terceira, hein, galera? O Sushi tá muito pensativo. Tô vendo fumacinha saindo da cabeça dele. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. É. Que nem tem a versão... a versão miau, miau daquela música da triste da Billie Eilish. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Você já viu que no show as pessoas ficam cantando miau, miau. E aí a Billie Eilish cantou inteira miau, miau, miau também. Caralho. Pô, massa. Ao contrário do Edu Falasco, que brigava com a plateia quando estavam pedindo pra ele cantar Cavaleiro do Zodíaco. Porra. Porra. Chegou a mim recentemente uma ilustração do tipo, ah, Edu Falasco sereio, assim. Não. Num traço todo realista. Caraca, eu vou te mandar depois. Eu preciso ver. Vamos lá. Sushi, Tengu, André, ok? Tá bom. Sushi, qual foi o tema dessa categoria? Revoltas ou coisas do tipo, sei lá. Tengu. Tony Hawk's Pro Skater. Trilha de Tony Hawk. Exato. Todas são Tony Hawk Pro Skater. É que Superman é, tipo... É Superman é a trilha mais... Eu nunca joguei Tony Hawk! Você não platinou o mais dois aí? Não, eu joguei, tipo, 30 minutos. E a trilha é diferente. É verdade. A trilha é diferente? Nossa. É. Mas tinha Superman. Pô, eu achando que uma coisa tem a ver com a outra, tipo, as bandas, nome, mas não, nada combina com nada. O que que tá acontecendo? Olha só. Mas, ó, a gente tá entrando nas etapas finais agora. Uhum. As etapas em que agora sim o bicho vai pegar. Ai, socorro. Porque estão as músicas mais difíceis, na minha opinião, de acertar. E vale 3 pontos aí cada acerto. É verdade. Né? É. Vamos pra primeira música da etapa 5, então, sem mais delongas. Aí o Rafa deu de brinde pra gente. Foi de lambuja. Mas se é tão lambuja assim, eu quero saber, André, qual que é a música e a banda? Roundabout do Yes. Tengu? Roundabout do Yes. Todo mundo acertou. É o encerramento da parte 1 e 2 do Jojo, né? E fica fácil. Clássico. É, agora, o Sushi tá em último, então ele vai poder pedir. Deixa eu só contar os pontos primeiro. Sushi está com 45 pontos, Tengu com 54 pontos e... Minto. Tengu com 53 pontos e o André com 58 pontos. Rapaz. Mas assim, estamos coladinhos ainda, vendo, tendo em vista que é uma etapa que vale 3 pontos, né? Exato, porque, Sushi, você pode pedir a pergunta secreta agora. Manda mais medo! Sushi, essa música é conhecida por ser uma música muito longa, certo? Aham. Uhum. Aproximadamente quantos minutos tem essa música inteira? Putz, eu lembro dela ser longa, mas não tão longa assim. Eu tenho que acertar os segundos também? Não, eu vou aceitar, tipo, um range aí de 1 minuto. Tá. Não é uma Change of Seasons do Dream Theater. É, tipo, ela não é, tipo, eu acho que ela não chega a 9 minutos. Eu vou dizer 7 minutos. Ai, isso. Eu posso chutar? Pode. 9 minutos. Eu ia falar 8. Então, se você tivesse chutado 9, você já seria acertado, porque é 8 minutos e meio. Eu achava que ela era mais pra curta do que pra longa. É, 8 minutos e meio não é tanto assim, mas, né? É, sim, sim. Não, não é longo, né? Não, porque as pessoas falam que ela é muito longa e blá, blá, e não é tanto assim. É que o padrão hoje em dia de música... Assim, sempre foi, né? O padrão de música mais pop é, tipo, 3, 4 minutos, exato. Né? 4 e olha lá! Então, é. Sushi agora tem 4 pontos de medo! Vamos pra próxima, então. You don't seem to understand. Oh, Porque eu não conheço o nome nem da banda, nem da música. Só sei que né, é a abertura de um anime triste. Mas eu vou ficar mais pra trás ainda. Tengu, o que você colocou? A música do Vet, da cantora Boa. Boa ela, hein? Caralho, e você, André? Nada. Caralho, só o Tengu acertou. Eu achei que o André acertou os dois. Não fazia ideia. Eu achei que você ia acertar. Mas você conhece a música, né? Nunca tinha ouvido. É abertura de Len. Nunca vi Len. Mas acho que a gente já viu no, nas lives que a gente vê a abertura de anime. Ah, não. Então provavelmente tem ouvido, mas não registrei a abertura. Nossa, eu achei que você ia conhecer. É bem famosa. Em primeiro lugar, Tengu com 59 pontos. André em segundo com 58 pontos. Uou! Agora é briga. Uou. De virada é mais gostoso. Mas então, o que eu falei. É fácil, mas é difícil. Porque é difícil saber o nome, sabe, de quem canta essa música. Sim, sim, sim. E olha só, eu acho muito difícil saber o nome de quem canta essa música aqui também, viu? Faço ideia nenhum dos dois. Eu vou chutar a música, mas eu não sei o nome do artista, não. Você sabe essa, André? Eu acho que sim. André, quero saber o que você acha, então. O que você colocou? Eu acho que é Mr. Big Shine. E você, Sushi? Só coloquei Shine como a música. E você, Tengu? Mr. Big Shine. Olha aí, o pessoal, André. Pessoal é brabo, Sushi, né? Quem sabe, sabe. Sushi, né? Não. Porra, Tengu e André, muito bom, acertaram. Eu ganhei 3 pontinhos também. Três, ganhou. Obrigado, moço, Mr. Big, por gritar Shine várias vezes. Tengu ainda com 1 pontinho na frente. Pô, Sushi, que você não acertou o Mr. Big, né? Senão é, você poderia... Eu não conhecia. Porque, bem, então vamos então pra quarta dessa etapa, que é fácil, mas difícil. Em português. Eu não sei você. When I change the phrase, every mother will show you. Eu não sei nem o nome da música, mas eu tenho piadas a fazer. O nome da música é Eu Não Sei Você. Quando a música começou a tocar, eu falei, pô, é claro, é fácil. É o não, eu só sei de onde que vem, eu não sei quem canta. Essa é a dificuldade dessa categoria, entendeu? Ai, ai, eu tô fudido. Essa o André deve saber. Eu acho que eu não sei o nome da música e da banda, né? Tipo, eu sei de onde ela é, qual eu gosto dessa música. É, eu imaginei que você fosse saber o que você gosta e você é bom em lembrar nome de banda e música. Só com tem no Rock Band. Facilita, né? É. Tipo, quando eu quero ouvir essa música, eu não procuro nem o artista, nem o nome da música. De fato. Né? Eu procuro onde... De onde vem. Qual é a referência, né? Dito isso, enquanto a André pensa, eu ouvi a música nova do Proto Man e eu gostei. Qual que é a nova? Eu esqueci o nome. Eu tô esperando lançar todas. Mas é uma música que eles lançaram algumas meio ambientais, assim, só instrumental, tipo a Interlude do Ato 2. Sei. Mas o que eu ouvi que eles lançaram, mesmo que, assim, eu procurei no YouTube, né? Não fui no SoundCloud deles, porque eu não fiz a pré-order do álbum ainda. Mas tem uma música lá de 6 minutos, eu achei bem maneira. É bem vibe Proto Man 2. Ok. Pô. Então é bom, né? Então, não, eu gostei, mas se você pensar, putz, Proto Man 2 é tão, sei lá, 15 anos atrás, aí... Não existe isso. Proto Man 2 é bom, pô. Posso perguntar? Pode perguntar. Pode. Tengu, o que você colocou aí pra nós? Pen Pals, Tell Me Why. Ah, Tell Me Why, é verdade. O que você colocou, André? Só Tell Me Why. Eu coloquei... Você colocou Tell Me What. Tell Me Why. É porque o que ele canta na letra é Tell Me What, né? Então ele fala Tell Me Why. Então, aí depois ele fala Tell Me What You Want, né? Ah, é. Mas ele canta Tell Me Why. Tell... Eu coloquei Mongolia Shop Squad da música Beck. É Berserk. É verdade. Não é Beck, é Berserk. Eu tava pensando Beck. É verdade, olha só. Olha aí, então, só o Tengu marca pontos, né? Tengu disparou na frente agora. Colocou anime, o Tengu... Ah, é mais voa, né? Porra, nós voa demais. Alguns diriam, né, que o Tengu é muito anime. Mas vamos então pra última música dessa categoria aí. Surpresa, ninguém sabe qual que é a categoria. Ninguém. O André matou na primeira música. I'm wearing my heart like a crown. ter começado o bloco com essa, pra confundir o tema um pouco. É que essa, eu acho ela difícil de acertar. É, essa aí eu não sei não. Eu não sei de onde vem. Eu já sei o tema, né? Todo mundo sabe o tema nessa altura. Sim, sim. Mas eu não sei o que essa música referencia no tema, por isso que eu achei que seria mais legal ela no primeiro. Dito isso, eu não sei o nome da música não. Eu também não sei o nome da música não. Eu também não sei o nome da música não. Mas eu quero saber o chute de vocês então. Tengu, o que, que você colocou? Eu coloquei George Michael. Ah, George Michael, não foi isso que eu coloquei. Você colocou o que, André? Queen. Você colocou o quê? É Queen, verdade. Eu coloquei Queen, God Save the Queen. Todo mundo errou. Uau, é muito Queen. Essa música não é do Queen, ela é do Freddie Mercury, solo. Porra, aí é foda, né? É, essa é a música The Great Pretender, do Freddie Mercury, que é a abertura, encerramento, eu não lembro agora, do anime The Great Pretender. Uau. Que é da Netflix, né, esse anime? É, eu não assisti. Eu também não vi. Que é o novo do Watanabe, né? É. Não é? Não é, ele já é um de uns bons anos atrás, já. Já? É. Dito isso, falando 3 pontos, qual que é o tema dessa categoria? Eu escrevi um nome bem legal pro tema dessa categoria. Vamos ver se alguém acerta certinho, igual eu escrevi. Vamos ver se alguém leu minha mente. Pô, eu tô muito triste de não ter reconhecido a voz do Freddie Mercury, cara. Eu não deixei ele cantar mais, foi por isso. Porque ele canta o nome da música, é por isso que eu parei antes. Não, mas eu acho que nem... É bom, num chute, né? Essa música é muito boa, inclusive, tá? Muito, muito boa. O clipe é muito legal também. Eu só conheço a The Pretender do Foo Fighters, desculpa. Também. Então vamos lá, qual que é o tema dessa categoria, galera? Anime. Temas de anime. Músicas de anime. Eu botei o tema Rocks Ocidentais em Desenhos Orientais. Mas todo mundo acertou, é animes. Mas sim, Pen Pals não é ocidental, né? É o quê? Eu acho que é japonesa mesmo a banda. É? Porra, é um inglês muito zoado. Ah, eu achei que era europeu. Não. É um inglês europeu. É zoado, né? O europeu é zoado mesmo. E boa também é japonesa. A boa é coreana, eu acho. Coreana? Eu acho que é coreana. Nossa. Não, acho que... Né, eu tô confundindo as boas. Tem uma boa que é coreana, não é? É a boa Hancock. Isso. Essa é a Amazona. Agora, vamos pra última e derradeira categoria. Essa eu quero ver quem vai acertar tudo, tá? Muito difícil. Ai, que medo. Muito difícil. Ai, ai, ai. Tá? E a primeira música é... Posso confundir um detalhe aí, tipo aquele cara que canta igual o outro cara. Eu também acho que eu sei. Tem o nome de música, porque eu também não sei o nome da música, mas vamos lá. Vixe, galera, achei que todo mundo ia acertar essa. Eu odeio essa banda, eu odeio esse cara. Mesmo? Hoje em dia todo mundo odeia essa banda. Ok. Dito isso, eu cresci ouvindo muito dessa banda, se for o que mundo. Eu tô pensando. Porque, pô, final dos anos 90, começo dos 2000, era só isso que dava. Torando no rádio. Mas, Sushi, que banda que é qual é a música? U2, eu coloquei a música e chutei, sei lá, With You, porque ele fica falando essa porra aí. YouTube with you. Caralho. E você, Tengu? O 2, I still haven't found what I'm looking for. O Tengu acertou. But I still haven't found. Nossa, que música detestável. Isso é verdade. Então, ó, Sushi fez 3 pontinhos, o André 3 pontinhos e o Tengu 6 pontinhos. Pô, o Tengu é brabo, né? Bora. Disparou, o homem disparou, pô. Vamos, time. Pois é, o Tengu tá com 90 pontos. Uau. Mas o André tá com 80. Caralho, o Tengu disparou. Se eu acertar todas e o Tengu errar todas, quem sabe, né? É verdade. Mas vocês não sabem que o medo faz ganhar. É verdade. Agora, essa é difícil, hein, galera? Essa é muito difícil. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. Vocês vão me desculpar aí se eu pronunciar errado uns negócios aqui, mas vocês vão entender. O negócio é importante que todo mundo vai entender. Talvez tenha uma pegadinha aí, mas vamos lá. Tá, André, qual que você acha que é a pegadinha? Por quê? É porque essa música, ela tem muitas versões, né? Uhum. Mas eu coloquei Simon Garfunkel, Sound of Silence. E você, Tengu? Simon Garfunkel, do Sound of Silence. Simon Garfunkel, Sound of Silence. Todo mundo acertou! Então calma aí que eu vou dar 6.1. Sushi, você pode pedir a pergunta secreta? Pelo amor de Deus, me ajuda! Sushi, existe uma crença popular, porém infundada, de que essa música foi criada por causa do assassinato de que pessoa? Quê? Caralho, vocês sabem disso? Não faço a menor ideia. Ela foi criada por causa do assassinato de uma pessoa famosa da época. Eu tenho um chute. A moça que o Charles Manson assassinou invadindo a casa. Você, o que você acha, Tengu? Eu acho que é o assassinato do JFK. Acertou, Tengu. Uau. É, mas é infundada, não é? Essa não. Música foi escrita antes, ela foi lançada um pouco depois, aí todo mundo achava que era por causa do assassinato de JFK, uau, na época. Nossa. Mas é só um mito. O Sushi ganhou mais um pontinho de medo. Mas eu acertei. Ah, não, errei. Não. Não, é que eu acertei a pergunta. Eu fiquei confuso. Desculpa. Tô continuando medo. Ó, quase acabando. As últimas três agora. Quero saber qual que é essa música e banda. Eu acho que eu nunca ouvi essa música na minha vida. Eu já ouvi e não é a música que eu vou chutar o nome. Já até... E eu vou citar um negócio aqui que eu vou errar a informação, mas vocês vão saber a correta e vão me corrigir. Senão o chat vai ficar muito triste comigo de novo. O chat é essa entidade. É. Eu não ouço muita música, gente. Desculpa. Tá. Tá. Sushi, o que, que você acha que é? Eu acho que é aquela música que o Aerosmith convidou o Run DMC pra gravar uma música com eles, que eu esqueci qual é o nome da música, que no clipe eles quebram a parede. É. Mas o que você botou? Walk This Way. Ah, tá. E você, André? Eu coloquei Alice in Chains, mas eu não sei o nome da música. É Faith No More. É isso. É um grandezinho. E eu chutei Midlife Crisis, mas não é Midlife Crisis. É Midlife Crisis de Faith No More. Yes! Foda. Yes! Acho que eu nunca ouvi Faith No More. Faith No More é legal. Ah, os grandezinhos dessa época não ouvia. Sei lá, Alice in Chains também não... Você deve ter ouvido Epic do Faith No More. Talvez. E pô, é Epic. É. E ele tem mais umas mais famosas. This. What is it? Não. Guerrilla Radio. Eu não sei. Ó, penúltima música então. Vamos ver se agora é a hora da virada. Essa foi ótima pro André, porque tem Rock Band, pô. Metal Rock Band no Guitar Hero. Aí o André sabe. Essa tem no Guitar Hero? Tem. É que ela deve ser legal de tocar no Guitar Hero, por causa de... Eu não lembro o nome da música e eu vou chutar uma música da banda. Ok. Eu quero saber, Tengu, você que acertou a última. Eu não tenho nada. Nada. Não, Tengu não tem nada. Perdeu tudo. Perdi tudo. O drama de Tengu Maru. E agora a chance do André. Sushi. Metallica For Whom the Bell Tolls. Você, André, o que você botou? Sob o risco de ter me confundido, Metallica One. Putz, André! Não, One é baladinha. Não, mas ela acelera no depois de solo. Vocês acertaram Metallica, mas não é. É Metallica Fade to Black. Fade to Black. Pô, boa música, inclusive. Então, ó, mais 3 pontos pro André, 3 pontos pro Sushi. Última música. Apesar de que talvez tenha um twist aí depois da última música, nunca se sabe. Eu não sei. Eu chutei a banda, mas a música eu não sei que eu não sei. Chutei e não sei o nome da música também. É, chutei tudo. Chutei tudo, O Sushi me parece que chutou mais tudo. É. Vamos ver, Sushi. Eu vou falar o nome dessa banda e as pessoas vão falar, Sushi, você tá maluco? A voz desse cara é muito mais aguda do que essa música, mas de alguma forma a voz dele me lembrou o Ralph Halford. Então eu chutei Judas Priest, inventei uma música aqui chamada Loaded. Eu chutei Judas Priest também. E você, André? Chutei Poison. Porra, é Judas Priest, de fato. E a música, eu não botei ele cantando, que é o refrão, ele fala Living After Midnight. Okay. Então Judas Priest, Living After Midnight, vou dar 3 pontinhos aqui pra cada um. O André não ganhou ponto. 1, 2, 3, exato. Mas galera, eu quero saber qual foi o tema dessa daí, valendo 3 pontos. E ó, esses 3 pontos podem fazer a diferença, hein? Dito isso, esse é o tema mais difícil, mais escuro. Eu não faço ideia. Eu também não faço ideia. Sei lá, velho. Chute diretamente da minha bunda aqui. Vou deixar olhar por último, então. Tengu, o que, que você chutou? Rock de pai. Caralho. Errado não tá. O que, que você botou, Sushi? Eu coloquei música sobre vida barra morte. Tipo, viver e morte, sei lá. E você, André? Escuridão. Caralho. Darkness. Ai, ai. Galera, esse é o que eu falei que era o escroto. Porque eu acho essa banda escroto. Eu não gosto do vocalista dela, nada disso. Mas todas essas músicas foram músicas que o Disturbed fez cover. Puta merda. Porque eu ia comentar, quando a gente falou do Sound of Silence, eu ia comentar do cover do Disturbed. Mas até ficou valor. Não, mas então, mas o único cover que eu sei que... É porque, né? É que o Disturbed faz muito cover. É, mas o único cover que eu sabia que eles tinham feito era do... Como é que você sabia que essa banda fez tanto cover, Rafa? Ele procurou, né? É, não. Assim, eu sabia que ela tinha feito uns 3 covers já. Eu lembrava que as pessoas falam muito. Que, nossa, eles fazem muito cover. Aí eu fui procurar os covers mais famosos e que vocês iam saber a música também, né? Entendi. Porque, sei lá, tem uns covers de umas bandas muito obscuras aí, sei lá. Eu peguei Metallica, Judas Priest, Faith No More, U2. Ninguém acertou a última etapa, mas a gente tem uma pergunta final. Uma pergunta que vai até ligar com o próximo Esquisitos que eu fizer. Olha só. Por quê? O Cinematic Universe. Exato, que é. Pergunta final valendo 10 pontos. Fora serem rock'n'rolls, todas as músicas desses Esquisitos tinham uma coisa em comum. O quê? Todas. Teve uma temática que permeou esses Esquisitos. Nossa. Se eu encontrar uma temática que não é a que você pensou, vale? Vamos ver, vai que você encontra que eu pensei. Façam seus chutes. Ok, tirei um chute do bumbum. Sim, eu tenho temas que estão corretos, mas não é o que o Rafa escolheu. É, vamos ver, vamos ver. André, você já chutou, não é? Chutei. Quero saber o que, que você chutou, André. Eu chutei que todas as músicas são de antes de 2010. Eu chutei músicas até os anos 2000. Mas a Evanescência é depois dos anos 2000. Ah, mas anos 2000 engloba... É 2010? Okay. E você, Sushi? Eu coloquei músicas que estavam no Rock Band ou Guitar Hero. Não, tem algumas que não estavam. Senão o André tinha acertado todas. Não sei, às vezes o André não conhece. Uma coisa que ninguém percebeu. Quantas músicas foram? Foram 60 músicas. Assim, uma coisa que eu tenho certeza é, todos estão na sua playlist e todas a sua mãe ouvia, então, talvez. Então, não todas. Dessas 60 músicas, nenhuma era brasileira. Não teve nenhum rock nacional. Isso é óbvio até, mas sim. Porque o próximo Esquisitos, quem sabe, não é só de músicas nacionais, né? Fudeu! Mas olha só, você tem como negar que são todas de antes de 2010? Ah, tem umas mais recentes aí, André. A do David Bowie tem a versão brasileira, e agora? Não, mas não é a versão brasileira. Não, mas não é a versão brasileira. Mas olha só, vamos então, primeiro, pelos ganhadores, e depois a pessoa que ficou com mais medo. Nossa, o medo não influencia quem ganha, é, tá? É verdade. É a punição. Em primeiro lugar... Tengu Maru. 95 pontos. Quase um centenário. Exato. Caralho. Em segundo lugar, o André Campos, com 79 pontos. Que tristeza. Achei que eu tinha ficado mais perto do Tengu. Tengu disparou mesmo. 79 pontos. É. E, em terceiro lugar, Sushi, com 66 pontos. Não. Hã? 66. Com 66 quase pontos. Nice. Quase. Quase. Nem nice. Isso. Exato. Nem isso. Em terceiro lugar, do medo, André, com 0 medos. Em segundo lugar, Tengu, com 2 medos. E, em primeiro lugar, Sushi com 5 medos. E eu começo com mais pontos na próxima rodada. Ai, o André. O Rafa tá tirando o negócio do bolso, gente. Tem prêmio, tem prêmio. Tem prenda. Como o Sushi é um perdedor. Não, como ele foi corajoso e encarou os medos dele sem olhar pra trás, o Sushi vai ganhar. Me dá um Shadow, por favor. Um chocolate de monstro. Como prêmio consolação, os outros dois vão ganhar chocolates normais. Obrigado. Que nojo. Dito chocolate. Isso, todos são iguais. Mas o outro é de monstro. Que assustador. É isso, galera. Espero que vocês tenham se divertido aí em casa. Falam quantos vocês acertaram. Que pontos é difícil saber, mas agora fala... que eu entendi era temática de Halloween, galera. É. Rock é Halloween, não é verdade? Olha, muitas camadas. Foi massa. Negócio. Muitas camadas. Fala aí nos comentários se vocês acertaram mais que o Tengu. Quem é mais Rock Wins que o Tengu, hein? Eu sou do rock. É, desculpa aí todo mundo, tá?